Periferia na batalha, guardiões do peito na luta pra não morrer asfixiado. Dentro da viatura de sangue quente, o veneno escorre tipo cobra cascavel dando corte. Estamos em guerra sem abortar a missão. É tempo de caos, holocausto ladrão. 1, 2, 3, soldados na guerrilha. Deus é o sentinela que observa lá de cima. Aquele já entendeu que a vida não para. Catando latinha, papelão e sucata. Chega no barraque, dá um beijo na filha. Abraça a esposa, venceu mais um dia. Bola pra frente que o mundo ainda gira. Não compensa catar a branquela vadia rica da nossa quadrilha. Uma dose de esperança pro povo sofrido, guerreiro de Lusiana. É foda, eu sei que o sangue ainda escorre. O homem brinca de Deus na clonagem da ovelha Dolly. Esquece do menor que passa fome na rua. Investe milhões no foguete pra lua. Quem sabe não construa uma fortaleza no espaço. E só suba quem tenha pacto com o diabo pra depois enviar uma bomba nuclear. Se resta sobreviventes, o satélite vai rastrear. Um tiro no peito de carabina pro otário que tá molhando pra bunda da sua mina. Moscou no barato, o bagulho fica louco. Um morre, o outro desce no comboio, algemando os pulsos pra lembrar da liberdade. Fazer virar foi ter bastante saudades. Tem que seguir em frente, é sempre lantagem pra fazer revolução além das grades. Periferia na batalha, tô seguindo em frente. Queremos ver revolução sem ter que descarregar os pentes. Periferia na batalha, quero ver revolução, sem ter que usar o calibre, sem ter que lançar bombas na torcida do outro time, sem ter que espalhar miolo podre no asfalto, sem escalar o boy, passo boot pro alto. A revolução que eu falo é melodia todo dia, nas casas da periferia, pela paz e harmonia. Sou assim categoria, rap é pobre mais consciente. O pente não faz minha mente, nem agora nem de repente. Te encontro lá na frente, quanto isso na paz eu fico. Zé do bico de buchicho, dando mais de Zé bonito. Diz que metendo os canos é feliz e não dá nada. Uma hora as contas paga com Deus ou com as quadradas. Guardiões, adeus na causa, primeira revolução. Sem oitão, confusão, na poeira do cerradão. Dá nada não, se o chão é de terra ou não. Sentindo na mão as batidas do coração. Por isso tente em frente, tipo persistente. Resista os obstáculos que aparecem em sua frente. Que é só os fracos que parem. Jogam tudo pro alto, que passou já foi. Não seja um quebra-cabeça do passado, é passo simples em pé. Não desista, vê esse o caminho certo, malandro. A esperança está em ti, saia da mira do cano. Ah, ora, que isso aqui não é moda. Periferia sonora, essa é a real do Brasil. De letra hostil, então, de levada nervosa. Ha! Não tamo aqui por acaso. Lusiana é Valparaíso. Infelizmente ainda tem que rimar tristes fatos. Somos aliados, se aliando não interessa. Se vem de muito ou de um. Duplo raciocínio e guardiões fazendo frente ao entorno sul. Conexão Val-Lusiana, aqui nego pira. Periferia na batalha.